Okay. RadioSmooth.com. This is for my man DJ RC. From Brazil to UK. Brasil SP. Tomei de assalto o globo todo. N4 sumiu o posto. Imagine um novo sem transtorno. Dobro sem sufoco. Quem vem lá, todos por um. PH caixa de buiú. Brasil acende o pavio. Irmandade negra. O boom. DJ RC fez um contato com Irmandade. Rap brasileiro na Inglaterra com afinidade. SMU é o programa que apresenta pra você. Só música da boa com um ótimo proceder. Balzaquiano, rimador da cidade. E Carvalho, São Paulo, Brasil. Erco revolucionário. Yo. What's up, okay? DJ RC. We don't care about your language because we speak hip-hop. Brazil! Zoo.